de pronunciar. Quando digo a palavra aleluia, sinto Cristo em mim habitar. Quanto mais vou dizendo aleluia, mais sinto vontade de glorificar. Muitas vezes querem me impedir de dizer a palavra aleluia. Os meus lábios jamais cessarão de dizer aleluia, aleluia. No serviço, em casa ou na rua, onde estiver vou dizendo aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Como é bom dizer a palavra aleluia. Muitas vezes vou indo pra igreja e alguém me chama de aleluia. Despertado eu sinto alegria e começo a dizer aleluia. E chegando na igreja também, com os meus irmãos vou dizendo aleluia. A palavra aleluia é fogo, ela exprime alegria e poder. Quando nós pronunciamos aleluia, até o tempo começa a tremer. Não resistindo, já derrotado, começa a correr. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Como é bom dizer a palavra aleluia. Quanto mais vou dizendo aleluia, mais eu sinto de glorificar. De repente dizendo aleluia, de alegria começo a chorar. E sentindo um gozo profundo, em línguas estranhas começo a falar. Esperando Jesus nós estamos, pronunciando a palavra aleluia. Quando ele descer lá nas nuvens, subiremos dizendo aleluia. Com os anjos e todos os salvos também lá no céu, aleluia, aleluia. Aleluia, como é bom dizer a palavra aleluia. Aleluia, como é bom dizer a palavra.